O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Caros ouvintes do nosso programa de Trilogia Analítica, Stop à Destruição do Mundo, nós estamos com os senhores semanalmente para trazermos o trabalho psicanalítico do cientista, do psicanalista Norberto Kepp, Trilogia Analítica, a unificação dos campos da ciência, da filosofia e da metafísica. Gostaríamos de anunciar aos senhores que qualquer informação sobre o trabalho de Norberto Kepp aplicado no campo da educação, da saúde, da economia, da física, da tecnologia, gostaria de dizer aos senhores que qualquer informação que os senhores desejarem a respeito do trabalho de aplicação da trilogia analítica nos campos da educação, da saúde, da psicanálise, evidentemente, da física, das artes, da economia, enfim, todos os campos que Norberto Kepp atua com a sua ciência interdisciplinar, vocês poderão ligar para 30 32 3616, é o nosso telefone, vou repetir, 30 32 3616. Se vocês quiserem cursos, análise individual, análise de grupo, cursos de línguas terapêuticos, aplicando a metodologia de Norberto Kepp, tratamento de medicina, de saúde integral, orientação psicossomática. Então, por favor, acessem o nosso site www.trilogia.ws. www.trilogia.ws. Nós estamos, a nossa sede principal fica na Avenida Rebouças 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. E também nós temos escolas terapêuticas em outros bairros. Nós temos na Chácara Santo Antônio, em Moema, na Augusta e aqui na área dos Jardins. Então, repetindo, o nosso telefone é 30 32 3616. Dr. Kepp. Eu tenho comentado ultimamente a necessidade de preservar os verdadeiros valores da vida social. Porque se os senhores notarem, os senhores verão que não só o ser humano, ele foi criado com uma estrutura perfeita, foi criado com DNA capaz de, por exemplo, ter contato com coisas incríveis do passado da humanidade, que até muitas vezes confundem, né, com contato assim com seres espirituais, assim, com seres que estão na transcendência, e não que o ser humano também já tenha, dentro do seu interior, uma estrutura perfeita pela criação. Que é por isso que a criança é mais sincera, a criança é mais assim, dada, sem desconfiança com as outras pessoas. Por isso que as crianças têm uma vida mais perfeita do que o adulto. Mas pode, com o tempo, se entra numa estrutura errada, que, por exemplo, uma estrutura errada é essa estrutura de globalização que tem atualmente, a questão do consumismo, né? Que a pessoa quer consumir, consumir, consumir, como se a vida fosse consumir, engolir o planeta. Então, isso, inclusive, cria problema na vida econômica, social e na estrutura também dos países, quando as indústrias querem que o povo consuma carros, consuma assim, televisões, consuma rádio, consuma tudo, e toque, né, para dar um lucro maior para as indústrias. Então, essa ideia do consumismo é uma ideia nefasta que a sociedade tem. De maneira que a sociedade em si seria uma sociedade, ou deveria ser, perfeita, como foi feita no início, né, da civilização. e agora se tornou imperfeita, porque entram grupos de pessoas doentes que organizam, né, instituições que querem explorar a sociedade e pegar tudo para eles, inclusive famílias assim, muito doentes, né, que querem pegar todo o dinheiro que a sociedade tem para a própria família e sem ver a necessidade social e inclusive das outras pessoas. Então vamos dizer qual a verdadeira riqueza, né, da sociedade e qual é. Primeiramente, a grande riqueza da humanidade é o trabalho, né, que o povo realiza. Se os senhores verificarem, os senhores verão que o que a sociedade tem de bom, a sociedade nossa, né, não a sociedade natural, a sociedade só da criação, mas a sociedade do ser humano, é o que o ser humano faz em benefício da civilização toda e que é em benefício do próprio ser humano. Por exemplo, os programas, né, de rádio, televisão, jornais, revistas, devem trazer notícias e elementos que ajudem todo o povo. E não trazer só fanfarronice, né, de pessoas que ficam milionárias e que, às custas da pobreza, às custas do dinheiro que eles retiram da sociedade só para eles. De maneira que os senhores podem notar que, geralmente, a pessoa que trabalha é que colocam a culpa de todo o problema que há na sociedade, sendo que o indivíduo que não trabalha e que só usufrui, o indivíduo que é preguiçoso, o indivíduo que é invejoso, o indivíduo que é arrogante, que consegue viver, por exemplo, de especulação, de juros, disso, daquilo, sem trabalhar, são indivíduos assim nefastos para o bem comum. Enquanto que os que trabalham, que produzem, a pessoa que produz, que trabalha, é uma pessoa que comete erros, né? Porque é só trabalhar que os erros aparecem. Quer dizer, não existe uma forma de trabalhar sem aparecer erros. Então, toda a culpa é colocada nas pessoas do trabalho. Isso é uma inversão total que a humanidade fez, enquanto que as pessoas que comandam, né, as pessoas que dão ordens, geralmente são tidas como melhores. Quer dizer, são pessoas que não erram porque não trabalham, mas são pessoas que não têm assim, uma produção assim, útil para a sociedade. Inclusive, e segundo... Desculpa, doutor Kepp, mas inclusive isso dá ideia que esse é um dos motivos principais do ser humano querer se aposentar logo, né? Porque é uma pressão violenta sobre cada trabalhador. É, além de ter a pressão, né, pelos erros que comete e tudo, até uma atitude de não perdão, né, de intolerância com a empregadas domésticas, com pessoas que servem, né, nas fábricas, com as pessoas que servem, por exemplo, nos postos de gasolina, com as pessoas que trabalham, com os médicos que trabalham, com as operações, com os indivíduos que produzem para o bem comum, né? Os engenheiros, as professoras, principalmente os professores em todas as escolas, que ensinam e que, geralmente, se a escola visa o dinheiro, dá mais valor ao aluno agressivo que paga a escola do que aquele mestre, aquele professor que tem capacidade e que ensina. Então, o dinheiro atualmente estorva, como os senhores podem ver, estorva a verdadeira riqueza do país. O dinheiro, visto dessa maneira, né, como o predominante, e não a cultura, a civilização, as artes, a espiritualidade. É isso que ajuda qualquer nação a ir para frente. E se o dinheiro é de especulação, né, no sistema comunista, capitalista, qualquer tipo de sistema, é nefasto para o bem comum. Porque liga o indivíduo, o trabalho dele ao dinheiro, ao que ele produz dinheiro, e não à necessidade social. E então, o caminho da felicidade, da sanidade de todos os povos, é geralmente o trabalho, mas um trabalho principalmente que seja útil. Então, eu gostaria agora, se os nossos assim, psicanalistas aqui quiserem falar alguma coisa sobre nosso trabalho, né? Trilogia analítica. O que, que a Selma quer falar? Doutor Kepp, um artigo que eu vi hoje no jornal Metro, que circula na cidade, que eu acho que traz um assunto que, para mim, alarma bastante, né? Eles estão dizendo que as crianças entre 5 e 9 anos de idade estão mais conectadas, quer dizer, nos computadores, nos celulares, na internet, né? Então, por exemplo, eles mostram aqui, uma pesquisa primeira feita no Brasil, que 57% das crianças entre 5 e 9 anos já usam computador pessoal. 28% delas navega na internet. Então, que o tempo delas livre, quer dizer, fora da escola, quando isso também não é dentro da escola, é computador, né? E aí eu acho que existem vários aspectos, assim, preocupantes. Um deles, é o que mais se fala, a questão do conteúdo impróprio, por exemplo, quando elas estão em casa, longe dos pais. Então, não há controle do tipo de conteúdo que elas estão ali absorvendo. Outra questão é essa que, por exemplo, eles mostram aqui que estas crianças pequenas usam o computador, por exemplo, para desenhar, uma grande porcentagem. Então, quer dizer, uma criança desenhar no computador é completamente diferente dela pegar lápis, papel, caneta e ela fazer desenhos, onde ela faz a criatividade dela, onde ela erra, onde ela vê a dificuldade real em fazer um desenho. Porque, por exemplo, ali no computador você desenha e logo você apaga. É uma dificuldade maior de você... Quer dizer, estão treinando as crianças para, assim, não se habituarem a lidar com os erros. Tudo é muito fácil nesse campo do computador, né? No campo virtual. Isso eu acho um outro problema grave. Agora, isso que a Selma falou, que o computador pode oferecer para a criança, né, internet, assuntos assim não recomendáveis, né? Se os pais não estão certos. Mas aí, viu, Selma? É o defeito da computação, né? Da internet, que se fornece elementos que as crianças não podem conter, ou mesmo o povo em geral, o tipo de, vamos dizer, de trabalho da internet é um tipo nefasto. Portanto, é algo totalmente imoral, assim, no sentido de falta de ética, desnorteando a verdadeira orientação que a criança deveria ter. Agora, eu gostaria de aqui complementar esse assunto, porque isso engloba um problema que está acontecendo com todas as pessoas, inclusive adultos que usam a internet ou usam o computador para trabalho, para finalidade de pesquisa. Foi desenvolvido aqui no Departamento de Tecnologia do Kepp Motor um estudo de que o computador, a energética que tem o sistema usado na computação, ele agiliza somente o lado esquerdo do cérebro. É um tipo de energia dualista, uma questão, não sei bem como é que funciona isso, como é a nomenclatura que eles usam, mas isso é interessante, porque a pessoa fica ligada no lado esquerdo do cérebro e o seu lado direito não funciona praticamente quando ele está ligado ao computador. Eu tenho, por exemplo, uma pastora, cliente minha, mora na Suécia, e ela diz que ela é absolutamente incapaz de redigir um sermão ou algo que ela vá falar durante um serviço religioso no computador, que toda a inspiração dela fica cortada. Então, todo esse funcionamento do lado direito do cérebro, que é a intuição, o sentimento, a profundidade de contato com o próprio interior e mesmo a ligação com Deus, com a espiritualidade, com a transcendência, fica bloqueada, fica cortada. E isso é um vício semelhante à droga. É muito sério o que está se passando com a humanidade. Que toda a principal funcionamento do lado direito do cérebro fica prejudicado através do computador. Que é o lado da intuição, né? O lado do verdadeiro conhecimento. Exatamente, Dr. Kepp. Como o senhor diz no seu livro A Libertação pelo Conhecimento, a fé, a ligação na transcendência com os universais é que é a base da verdadeira razão e verdadeiro conhecimento. E como é perniciosa essa educação por computadores, que a maior parte das escolas está adotando, e cada vez mais, até um plus, os pais procuram escolas que ensinam via informática, que isso é um grande prejuízo. Define o cérebro. Define o cérebro das crianças e dos adultos. Então, agora, doutor Geraldo vai falar um pouco. Sim, doutor Kepp, esta questão de os computadores me lembra o que o senhor estava mencionando a começo do programa. É a importância de voltar aos valores da vida social. Porque isto que está acontecendo com os computadores e as crianças é parte da sociopatologia, de os poderosos, a loucura dos poderosos que levam os computadores a ser usados para atrapalhar o desenvolvimento das crianças. Eu penso que se o mundo começa a prestar atenção à metodologia keppiana, al análisis de todos los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad, especialmente la vida social, como o menciona el doctor Kepp, pronto tendremos una sociedad como fue criada en un principio. Y quería mencionar, doctor Kepp, un ejemplo que aconteció recientemente y que una demostración que la ciencia de la trilogía es verdadera. Y es que el doctor Kepp viene hablando por muchos años como o planeta Terra é um manicômio, um hospício. Aqui todos estamos desequilibrados emocionalmente. Porém, a sociedade mesma é muito mais equilibrada que cada indivíduo. E o fenômeno que aconteceu recentemente com os mineiros de Chile é uma demonstração de que aparentemente um impossível pode convertir-se em possível se a gente se une socialmente à verdadeira sociedade. A sociedade com amor por os semelhantes. E allí em Chile não foi um triunfo solamente da tecnologia, dos engenheiros, como muitas pessoas estão falando. Foi um triunfo da energética, a energética do amor, de carinho. As pessoas se uniram, assim cada um deles estivesse desequilibrado. Os mineiros no fundo da mina se uniram com amor, houve pessoas que contavam piadas, os familiares se uniram a eles, pessoas do mundo inteiro, uns colaboraram com rezos, com voz. Inclusive, para mim foi uma surpresa ver que até a mídia, Dr. Kepp, que geralmente está em mãos de corruptos e de más intenções, os mesmos jornalistas esta vez mostraram os aspectos do amor, do carinho, do afecto, da unidade, e que é possível quando realmente... E isto que aconteceu em Chile é uma demonstração do que o Dr. Kepp fala. A sociedade foi criada num princípio boa, bela e verdadeira. É a sociedade sã, né? Agora, Dr. Ademar, o que é que o senhor queria falar? Então, eu queria falar, Dr. Kepp, com relação à questão do poder econômico, os conflitos, né, que existem entre os interesses sociais, assim, patológicos, econômicos, e a profissão médica em si. Porque o médico, né, em si, ele está nesse meio desse caminho. Então, ele sabe que ele tem que ser altruísta, ajudar o próximo, mas, ao mesmo tempo, ele é massacrado pelo poder. Então, isso aí cria um sentimento de culpa muito grande, né, que acaba levando ao estresse, depressão, suicídio e uma série de doenças. Porque foi dado mais valor a esse tipo de medicina, né? Inclusive, a gente pode constatar que, antes do começo do século passado, praticamente 90% do índice de mortalidade diminuiu só pelo advento de melhor água, esgotos, né? E não pelo advento de antibióticos. Então, quer dizer que é uma medicina totalmente errônea, que não leva em conta a parte psíquica e social também, que seja bom para o povo. Coloca a medicina mais para trabalhar com aparelhos, né, para fazer diagnóstico, tudo isso, e não pela intuição médica, que é muito melhor, superior a qualquer aparelho. Até mesmo radiografia, eletroencefalos que tem por aí. Agora, o que que o nosso repórter Ortiz de Camargo Neto gostaria de falar? Bom, eu queria dizer que eu estou aprendendo muita coisa com respeito à redação, escrever com o senhor, né? O senhor falou assim uma vez, para nunca escrever direto no computador, né? E eu escrevia tudo direto no computador. E eu fiz uma experiência de escrever antes e só digitar no computador. O tempo para escrever é 4 vezes menor. Impressionante. Eu penso, mas que incrível. Dá a impressão que o computador acelera, não acelera. A gente vai ficando tonto. Retarda. Agora, Luciara, ela segue Montessori, ela gosta muito do magistério. O que que a Luciara tem a falar? Então, doutor Kepp, a Montessori falou mais dessas questões sensíveis com as crianças. Isso eu acho uma coisa muito interessante, que isso que a Selma levantou, de que o que ela tentou resgatar, porque havia uma censura muito grande da sociedade na época, agora está tentando matar, justamente com o computador. O senhor fala, duas frases que o senhor falou outro dia, que eu marquei, gostei muito, temos que nos alimentar da nossa estrutura transcendente. Então, a nossa estrutura transcendente está sendo massacrada justamente com o mundo sensorial, com o dinheiro, com o materialismo. E o computador vem também para atacar toda essa sensibilidade que a criança precisa ter, toda essa magia da criança, todo esse contato essencial que ela está mais próxima, e que a educação não deveria fazer o papel de massacrar. Usando o computador nas aulas, é isso que está sendo feito. É esse corte com a possibilidade da criança continuar no processo transcendente dela. A criança não tem mais livro para ler, né? Os adolescentes não têm mais livros. Até os moços não leem mais. É. Só ficam de frente ao... A televisão, o computador. O mundo do imaginário, Dr. Kepp, foi eliminado através da computação. O mundo do imaginário no sentido positivo. Da pessoa entrar no interior e navegar na sua vida psíquica, nos seus sentimentos de beleza, de afeto, de bondade. Isso acabou com a computação. Inclusive, né, com o gênero de coisas que se colocam no computador, agravando mais a situação. Agora, eu queria só fazer um comentário, acrescentando o que o Dr. Giraldo disse sobre os mineiros. Fizeram uma comparação de que esse tema dos mineiros atraiu mais pessoas às televisões do mundo inteiro. Mais de 1 bilhão de pessoas assistiram a esse evento, comparando algo semelhante ou igual lá ao que se passou no dia 11 de setembro. Agora veja a diferença, o que aconteceu na 11 de setembro, que eles detonaram as duas torres, causando um espetáculo de morte e destruição, e aqui um espetáculo de solidariedade, de tolerância, de amor, inclusive de espiritualidade, assim, de fé, que esses mineiros demonstraram, e que o mundo todo se emocionou diante de algo que foi uma ressonância desse aspecto social positivo, né? Dessa alma da sociedade bonita que o Dr. Kepp faz referência. Então, aqueles interessados em fazerem uma consulta aqui na nossa sociedade para tratamento individual, psicanálise individual, de grupo, para cursarem os cursos de trilogia analítica, psicossomática, para professores, educadores, pais, aqueles que tiverem interesse em aprender mais sobre a psicossociopatologia, aplicarem nos seus campos de trabalho, acessem o nosso site www.trilogia.ws, é o nosso portal, e lá nós temos a nossa clínica, temos o Instituto Educacional, temos as escolas terapêuticas, temos o Grande Hotel Trilogia, temos as nossas atividades todas, o jornal Stop, as atividades da Stop, a nova tecnologia incrível, verde, insuperável, que gerou o Kepp Motor, que está sendo um sucesso mundial, um estouro de descoberta da nova tecnologia do mundo. Acessem o nosso portal www.trilogia.ws. Até a semana que vem.